nós falando nisso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta delicada, enviada por anônimo. Christian, poderia falar sobre impotência sexual? Tenho feito terapia há alguns meses, porém, como alguém que vem de fora da ciência e da psicanálise, não sei julgar se meu tratamento está sendo tão efetivo assim. Tenho 20 anos e já há algum tempo venho sofrendo com isso. Creio que a abordagem do tema seja extremamente pertinente para muitos. Obrigado. É verdade. É um sintoma muito comum, muito presente assim na clínica cotidiana, que gera muita preocupação, muito embaraço do ponto de vista do sujeito, né? E acho que a gente pode dizer tem uma incidência muito distinta em função do gênero, né? A impotência masculina, ela tem uma, em geral, uma economia psíquica bem distinta da impotência feminina, ligada à frigidez, à falta de lubrificação, à contração da vagina no momento do coito. Então vamos nos dedicar aqui à ideia mais geral, nos concentrando um pouco na impotência masculina. A começar pela ideia de que esse sintoma, para muitos, tem uma estrutura de inibição, né? Ou seja, ele pode acontecer por uma espécie de assim, aversão que se cria no momento em que a situação sexual se avizinha ou no momento em que vai acontecer a penetração, como se algo no eu, né, indicasse que a situação é uma situação de perigo e, portanto, refluísse, né, começasse a deixar com que a angústia tome conta do eu e isso, de fato, produz um desvio em relação à sustentação do desejo, né? Vamos usar essa palavra, né? Porque muitos dizem assim, e é outro tipo de impotência, né? Que é aquela que acontece depois da penetração, com a dificuldade de manter o ato sexual, né? Desde que ele já tenha sido iniciado. Muito comum de tomar o sujeito, né? Naquele momento, que na nossa cultura se tornou cada vez mais importante, né, e mais frequente, em que ele vai colocar a camisinha. Ou seja, ele sai daquela situação e precisa entrar, e isso envolve uma espécie assim, de perda da ligação com o outro. Lá no começo da sua teorização, a impotência estava ligada à neurastenia, né? Neurastenia é um quadro descrito entre as neuroses atuais, ou seja, ela tem que ver com a prática sexual atual, contemporânea, vivida pela pessoa, e não necessariamente, ou pelo menos não tanto, lá no começo, com experiências recalcadas, experiências de encontro com a sexualidade, na história, né, e na rememoração simbólica do sujeito. Qual que era a teoria da neurastenia, né? A possibilidade de manter o estado de pré-excitação, né? Ou seja, em que a libido ela é convocada, ela vai investindo aquele objeto, mas ela não se sustenta na fantasia do sujeito. É como se a fantasia começasse a levantar traços de angústia que fazem com que o eu entre na situação. Um barulho, um cheiro, um ângulo de visão, algo que esteja assim errado na paisagem, né? Na cama. Qualquer pequeno detalhe pode funcionar como esse signo desencadeante, né? Da chamada de atenção, né? Atenção é uma função do eu, e, portanto, desligamento da situação de fantasia. Em geral, esse tipo de impotência aconteceria com pessoas que têm uma atitude já vital, né? Neurastênica, ou seja, de ansiedade, de irritabilidade, de hipersensibilidade sensorial, né? De agressividade latente, de reatividade. Bom, mas com o passar do tempo, Freud foi vendo que a neurastenia e o seu sintoma fundamental, né, da perda da ereção ou então da ejaculação precoce, né, que é um sintoma associado com esse mesmo processo. Ou seja, aumento da excitação, ele se dá de uma forma tão, tão intensa que ele não pode ser sustentado naquele patamar, como se houvesse um desencontro entre as exigências egoicas e as exigências da fantasia, de tal maneira que a descarga acontece e o sujeito não consegue se inibir, né, no processo de sustentação da ereção durante a penetração. Freud dizia, existe um pré-prazer, depois existe uma espécie de platô em que o prazer vai se distendendo, e daí você tem um aumento e uma queda. Tá? Esse aumento e essa queda correspondem, então, à descarga. A extensão da relação sexual depende, portanto, desse tempo de sustentação da fantasia. Um motivo para que a fantasia não trabalhe a favor do encontro sexual é que ela se vincula, em alguma medida, com a castração. Né? O Freud dizia, para os homens é muito comum que o encontro com uma mulher seja, assim, assemelhado ao encontro com uma castração. Né? Tanto que uma das três figuras que ele tematiza, né, sobre a mulher é a Górgona, né? Aquela mulher da mitologia grega, tem os cabelos com cobras, né? Vocês olham, o falo, né? E que congela aquele que contempla o seu rosto imediatamente, transformando aquela pessoa numa estátua de pedra. Esse congelamento, essa paralisação é uma metáfora que a gente pode transpor para a perda, né, da ereção. Representado aí pelo seu contrário, né? Em vez do amolecimento, o enrijecimento. Muitos homens temem a penetração porque isso os colocaria em contato com a fonte da castração, com aquela mulher que poderia ser, assim, o agente da castração. Mas isso é inconsciente. É um medo que aparece na hora, é um medo que toma a pessoa e é um pouco assim inexplicável. Tá? Ela tipicamente tem assim vontade de se evadir, ela tem vontade de sair da situação e ela não sabe explicar por que que acontece esse medo. Então daí não é um sinal anódino, não é uma irritação que acontece, não é uma desconcentração, mas é vamos dizer assim, uma angústia ligada a imagem, né, da mulher como agente da castração. Uma outra possibilidade, escrita num texto chamado Mais Geral Degradação da Vida Amorosa, é aquela impotência que vai vindo com o tempo, né? Então, no começo, as relações sexuais elas funcionam bem, mas à medida que a pessoa se torna mais familiar, à medida que o casal ganha intimidade, à medida que eles vão, vamos dizer assim, se entendendo mais, vem a impotência. Isso, muitas vezes está ligado ao fato de que uma mulher estranha, ela pode acolher melhor fantasias que dão suporte para a ereção. Ao passo que uma mulher que se torna conhecida e, portanto, mais amada, essa é a expressão do Freud, pode se misturar, né, com aquela corrente terna, com aquela corrente materna que precisa ser apartada, precisa ser recalcada para que o sujeito encontre, então, a possibilidade de investir aquele objeto e desejar aquele objeto. Então, é mais ou menos assim, é uma impotência que vem pela maternização, né, da mulher no, no, na relação e, portanto, o sujeito precisa desse efeito de estranhamento, desse efeito de distância para conseguir desejar uma mulher. Mais comumente, esse quadro, né, ele é descrito mais ou menos assim: são aquelas pessoas que não conseguem desejar aqueles que amam ou que não conseguem amar aqueles que desejam. Acontece uma separação entre amor e desejo. Bom, essa separação, vamos voltar no tempo, né? Ela teve que acontecer num determinado momento, momento edipiano, em que você ama e deseja aquela pessoa e precisa recalcar a parte desejante e manter a parte amorosa, que é o que a gente faz com nossos pais, né? A gente esquece que fomos o brinquedo erótico deles um dia e nutre por eles sentimentos amorosos, mas em geral, né, não perceptivelmente, recalcamos os sentimentos sensuais. Bom, o que precisa acontecer quando a gente então começa a namorar, escolhe um parceiro ou uma parceira? Voltar a unir isso que um dia ficou separado, né? Voltar a unir o amor com o desejo. Isso para alguns é mais fácil, né? Se você mantiver uma distância com os signos daquela pessoa que gera ternura, ou seja, os signos de familiaridade. Então aí a gente entende por que, à medida que vai se tornando mais familiar, o desejo vai desaparecendo também, porque vão virando como se fossem irmãos. E ali, na irmandade, né, o desejo desaparece. Outra possibilidade é que, para poder desejar aquela mulher, e para, portanto, reunir as duas figuras, que muitas vezes o recalque, né, da sexualidade, especialmente da sexualidade masculina, ele vai separar essas duas vias, dizendo assim: na verdade, são dois tipos de mulher. São as mulheres que são feitas para casar, que são assim a futura mãe dos meus filhos, que é assim uma espécie de Virgem Maria, para usar a mitologia cristã, né? Que deu à luz, mas sem manter um intercurso sexual. E do outro lado, vai se formando aquela mulher que precisa ser rebaixada, que precisa ser, muitas vezes, moralmente diminuída para poder ser desejada, né? E daí, às vezes, se formam pares, né? Então, tem aquela que é a mãe dos meus filhos, com quem eu divido a casa, eu me dou muito bem, mas na cama não acontece, impotência. Daí o sujeito diz: puxa, por que será que isso está acontecendo? Sou eu ou ela? Daí ele procura uma prostituta, ele procura uma amante. Daí com a amante ele funciona. Daí ele diz: ah, então a causa disso é ela, é a minha esposa. E muitas vezes vai compondo isso numa montagem, numa equação duradoura, mas sem perceber que, no fundo, quem está produzindo essa divisão, ela funciona em favor do seu recalcamento. Ele não está conseguindo elaborar muito bem, por exemplo, a hipótese de que mamãe, aquela que você adora, que cozinha para você, que se dedica integralmente para você, mamãe gostava de trepar com o papai. Isso não, não, não, não. É ela, a mamãe, ela só está aqui para cuidar, lavar, se dedicar à casa. É isso que ela quer, né? Claro que isso é uma fantasia, né? Uma fantasia masculina, uma fantasia, vamos dizer, tal da origem de muitas expressões assim machistas, mas que acaba tendo esse preço. Por quê? Porque a sexualidade humana, ela envolve uma estrutura de brincar, tá? Ela envolve, vamos dizer assim, o fantasiar como uma espécie de ludicidade. Né? O sexo no adulto é como uma brincadeira. E vamos olhar para a brincadeira da criança e reconhecer que ela leva a brincadeira muito a sério, né? Que a brincadeira não é um negócio que você faz qualquer coisa, que para ela dar certo tem uma série de condições que são dadas. Então, muitas vezes, aquele que é impotente é alguém que também não consegue brincar, né? Que tem uma imaginação meio reduzida, que tem uma disposição para o brincar com o outro muito reduzida, ou então só consegue brincar consigo mesmo, né? Porque aí a fantasia, ela fica muito muito estável, né? Muitas impotências ligadas ao consumo excessivo de pornografia estão amparadas nessa ideia, né? Quer dizer, você tem uma imagem que ela é muito direta, ela é muito fixa, e eu posso, então, controlar com muito mais cuidado o meu mundo de fantasia, o meu mundo de brincadeira, né? Não conseguindo encontrar uma sustentação para o desejo na vida real, né? O caso da impotência que vai acontecendo ao longo do tempo foi descrito pelo Freud com a hipótese da Erniedrigung, né? Erniedrigung é a degradação do objeto. De que quando a gente escolhe um objeto para amar, ele tem sempre características imbatíveis. Por exemplo, o fato dele ser um objeto novo, tipo um brinquedo novo. O brinquedo novo tem em seu favor o própria força da novidade. Mas daí você começa a brincar com o brinquedo e aquele brinquedo vai se exaurindo se você não reinventar, né, novas extensões de brincadeira, que seriam extensões de fantasia, muito importantes para, né, o longo alcance da sexualidade, e que no casamento tradicional, diz o Freud, rapidamente então a mulher vai se consolar com os filhos. E o marido volta para a mesa de bar com os amigos. Né? Essa cena, o impotente e seus amigos, a mulher com os seus filhos, é uma cena que a gente ainda encontra hoje bastante na clínica. Então são os amigos que vão juntos ao puteiro, que vão juntos ao bordel, que vão juntos a uma série de situações em que ali junto, né, com aquela turma, eu consigo. Por quê? Muitas vezes a gente tem ali, então, um outro tipo de impotência, que é aquele ligado a fantasias homossexuais. Eu, com o passar do tempo, o desgasto, né, essa forma em que mamãe e a mulher que eu escolhi vão se refundindo, e do outro lado vão aparecendo outras fantasias que não eram dominantes quando você tinha o um brinquedo novo. Por exemplo, fantasias homossexuais. E aí a gente vai encontrar a figura mais ou menos conhecida na cidade, do pai de família, o gerente de banco, que à noite frequenta a Avenida Indianópolis procurando travestis para experiências que você diz assim. É uma homossexualidade recalcada, mas por outro lado, é também uma resposta à impotência, né? Impotência que vai fazendo parte, né, tomando a subjetividade do sujeito por esse processo aí que o Freud descreveu como degradação. O brinquedo não determina o brincar. Então, muitas impotências, elas são resolvidas assim: a hora que esse processo começa, eu mudo de mulher. A hora que eu percebo que eu estou diminuindo a minha potência, eu procuro outra, e daí eu compenso isso com esse efeito da novidade, esse efeito do estranhamento. Com o passar do tempo, né, essa estratégia costuma se piorar ainda mais a vida do sujeito, e o prognóstico não é muito bom para essa solução. Caso diferente, um pouco diferente, é vamos dizer, não em todos os casos, a psiquiatra não faz generalizações desse tipo, mas é comum que muitos pacientes que sofram com ejaculação precoce não conseguem manter a partilha do brincar com o outro. Entendem o sexo como uma situação em que você precisa, vamos dizer assim, se livrar daquilo que está te deixando em expectativa, te deixando com um certo desprazer que faz parte do prazer, né? Isso significa uma fantasia, um fantasma que não consegue intersubjetivar, que não consegue incluir o outro na brincadeira. Por exemplo, aquilo que alguns dizem, o mais legal de uma transa é você perceber o prazer do outro, você perceber como o seu prazer está ligado ao prazer do outro, como essas coisas se alimentam, como o brincar de um e o brincar do outro se misturam. Não, há posições subjetivas em que a fantasia do outro, né, em que deixar o outro entrar na sua casa é algo muito difícil. Então, é como se o sujeito trepasse sozinho. Né? No fundo, ele está ali, né, com a sua fantasia masturbatória. Ele está se masturbando com o outro. Né? Tem um outro ali, mas a relação tem uma estrutura onanista. Né? E isso, muitas vezes, então, está associado com esse sintoma tão desagradável da ejaculação precoce, né? Da sustentação muito abreviada, né? durante o coito. E outra possibilidade, vamos dizer assim, bastante frequente para a aparição da impotência é quando a gente tem assim, um evento traumático. E isso tem acontecido muito nas gerações mais jovens. Ou seja, o sexo, como ele se tornou menos comprometido, do ponto de vista assim, da sua conexão com o amor. Né? Muitos homens não conseguem admitir isso, mas eles só conseguem transar se eles estiverem gostando da mulher. Ah, mas então quer dizer que você não é bem homem, porque o homem tem que estar sempre viril, disposto, com falo disponível. Bom, mas quando falta essa condição, né, isso também pode acontecer para a mulher, o sujeito não consegue se engajar. Mas para novas gerações, onde essa relação é mais fluida, vamos dizer assim, a performance narcísica se torna um fator muito importante. Então eu tenho muito medo de fracassar, porque isso vai parar no Instagram. E ela vai contar para as amigas. E daí a minha popularidade... E aí isso vai se tornar, vamos dizer assim, um caso de cancelamento coletivo. Então, eu não posso fracassar. O que que acontece? O garoto com 15 anos começa a tomar Viagra. Começa a tomar Cialis. Começa a tomar medicações preventivas. Por quê? Porque é muito grave se ele é broxa. É muito impactante se ele não corresponde. E quando a gente entra nesse circuito, né, isso é péssimo. Por quê? Porque ele é um circuito oposto ao brincar. Né? Ele é o circuito mais próximo do trabalhar, né, do desempenhar, do performar. Então você vai para a cama, e aí não é só com você mesmo, é com a sua imagem no espelho ali do motel, em que você está transando e ao mesmo tempo vendo se o seu músculo está no lugar, se tem quilos a mais, com qualquer imagem que você está formando para o outro. Esse excesso, né, eu vou chamar assim de uma sexualidade performática, né, frequentemente está ligado ao quê? A fracassos, a impotências, a casos de impotência. Bom, o sujeito aí desenvolve aquela relação de isso aconteceu uma vez, quando eu fui pôr a camisinha. Então não posso pôr a camisinha. E aí as coisas vão se misturando. Né? Então não pode pôr a camisinha e então fica refém disso. E aí você cria já uma relação intersubjetiva tensa com o seu parceiro, com a sua parceira. Por quê? Porque não pode mexer, não pode perder. Né? Para alguns homens isso representaria assim, uma perda da sensibilidade, da sensação sexual, né? A gente diz, olha, isso é muito relativo, porque o que dá, de fato, a sensibilidade sexual é a sua fantasia. Se a camisinha está atrapalhando a sua fantasia que está errada. Não é a marca da camisinha, gente. E vamos ter isso claro. Inclusive, porque, por exemplo, né, se você não tiver desejo algum por aquela pessoa, o Viagra não vai funcionar também. O Viagra ele é uma espécie de desinibidor, mas sem desejo não funciona. Então muitos homens estão desavisados disso e entram numa relação sexual como se fosse uma tarefa. Né? Então aí a preocupação é, será que eu vou broxar? Ou seja, começa a ver aquele pensamento na paralela. Né? Aquele pensamento de o que ela está pensando de mim ou o que ela vai pensar de mim. E se não der certo? E se acontecer de novo aquela vez? A pessoa lembra daquela vez? O que que aconteceu quando isso tomou conta? Você saiu da situação. Você não está mais ali. Você não está mais brincando. Você está se medindo, se comparando. Você está fazendo outra coisa. Aí não vai dar certo. Mas pessoas que não conseguem nem perceber que essa comparação, que essa avaliação, que esse... esse ideal narcísico, né, que está nos acompanhando aí sempre, ele tomou conta da situação. Né? Então, vejam só, uma coisa é até a boca da cama, como brinca a Colette Soler, né? Então aí você pode ser narcisista, você pode contar vantagem, você pode ser sedutor, você pode ser assim alguém que se exibe como um pavão, tanto faz. Essas são as danças e contradanças da nossa época, né? Mas isso até a beira da cama, né? A hora que você entra na cama, essa vestimenta, ela tem que ficar para trás, ela tem que sair junto com a roupa que você tira. Bom, tem muitos narcisistas, né? Muitos sujeitos que estão aderidos demasiadamente ao narcisismo, e eles tiram a roupa, mas não tiram a pele narcísica. E, portanto, não estão ali com o outro. Não conseguem sustentar uma relação de presença íntima com o outro. Pelos motivos que a gente enumerou aqui, né? O outro, figura da castração. O outro, figura do super-eu. O outro que demanda, né, trabalho, o outro que vai me criticar, o outro materno, o outro então que precisa ser rebaixado, né? Então, às vezes, eu preciso tratar mal a pessoa para o erotismo funcionar. O que que é isso? É fantasia maltratada, né? Fantasia que o sujeito vai, vamos dizer assim, lidando mal, né, cuidando mal da sua fantasia, desconhecendo, recalcando. Até o ponto que ela cobra a sua fatia, ela cobra o seu quinhão e devolve para você um sintoma, seja um sintoma propriamente dito, né, quando você tem uma corrupção, né, um atravessamento da fantasia, seja uma inibição, né, que é quando a fantasia se aproxima e então o ego toma conta da situação. Em geral, o tratamento psicanalítico da impotência é muito bem sucedido, é um dos sintomas mais assim, não vou dizer facilmente revertidos, mas com um bom trabalho analítico, com as transformações que ele traz consigo, do ponto de vista da exploração da fantasia, isso costuma ser assim revertido. Bom, espero ter dado aí algumas indicações, né? E uma coisa que a gente insiste não considere que isso é um problema assim moral, né? Não considere que isso é um problema também inteiramente fisiológico, exclusivamente fisiológico. Não é. Em poucos casos, né, a gente tem uma situação de, aí sim, uma queda radical de testosterona ou uma queda de estrógeno, né? São casos não tão frequentes. A maior parte das impotências são chamadas impotências psíquicas, né? E para elas, isso que eu queria encerrar, né, insistindo, não se acostume com isso, não tome isso como um destino na sua vida, não aceite isso como assim, bom, veio não sei da onde e então um dia vai embora. Não, isso não se cura pelo tempo. Né? Isso não se cura por deixa eu ficar mais calmo que isso vai voltar. Isso não se cura com massagens, viagens e coisas assim. Isso se cura com uma transformação subjetiva. Tá bom? Então, para aquelas que querem recuperar a potência, remem junto com o Aquerão Tamovebo. Clica aqui embaixo e contem conosco para transformar a impotência, como diz Lacan, né? Em impossibilidade. Né? Aquelas que temem a potência, que adoram a potência, que cultivam a potência do outro, né? Que acham que precisam ser hiperpotentes para poderem ser amados ou desejados, experimenta um pouco de impossibilidade. Tem coisas que, assim, o impossível trata a impotência. É isso. Castração neles, mais castração e mais tesão. Até mais!